timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. O Jad Live por ali, ó. E cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode sentar. Pode senta. Pode sentar. Pode. Galera, vaca roça na saudade por ali. Pode dançar pelada se tiver muito excitada. Pode dançar pelada. Eu tô vidrado. Nem você, Robson. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Ronaldão! E aí, neguinho? Você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. E aí, Felipe da Caju? O tamo junto, tu sabe, meu brother, sabe, né, maninho? O Gabriel e a Monique por ali, ó. E aí, Juninho? Tá digital, brinde, tá comigo, meu brother. O grave faz tum. E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O moda. O grave faz. Família. O DDD do Galefo. Tá com a gente também. Bate, bate, bate. Bate, bate, bate. O aniversário do skate, quarta-feira. Bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar com. Rock de DJ, o bagulho todo. E vai começar com. Pessoal, acho que sabe. O aquecimento! O aquecimento! Na vibe do comissário! Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no é Fanny, pra todas é. Mostra que tu sabe agora, Fanny. Na mente dela, ritmo contagiante vai entrar. E a Lari? Ela manda pra safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo, 105. O que aconteceu contigo, Vanessa? Levando levadas que evoluiu. Tá ouviu? Evoluiu. Vai brisa, vai vibe do Kevin Cris. Não tá bozão, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar desse. Não tá bozão, te faz mexer. Pode começar desse. Cobiçada. Novidade. Uso. Carinho. O Bial escalou. No aniversário do Paquita hoje, né, Paquita? Jeff te calou, eu tô só. O cobiçado do Pará. Cidade putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê. O Caio dos caçadeiros da cabanagem. É que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Que perdeu o cabaço, olha o que. Vou te falar. Se é grávida, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na. E aí, Andréia? Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tia. Então, toma, toma. Toma. Christian Brito tirou a camisa. Toma, físico sul do Christian Brito. Fábrica de hit. Olha meu parceiro, o El Lucas também tá comigo, hein? Jonas Felipe, meu xará. E aí, meu parceiro Doug? Eu dando na bunda dela e ela só falava: dale, dale. Rodolfo dos Balões. Dale, dale, dale. Dos Balões. Dale, dale, dale, dale. Os Bárbaros tá comigo. No joelho. Joga tu popo, sal, joga que joga tu popo, sal. Joga tu popo, sal, sal, sal, sal, sal. Olha o Luizinho com a mania. Os mano da saudade. Eu fico muito feliz de receber a galera da Carroça da Saudade comigo hoje, viu, meu irmão? Essa galera que realmente acompanha o meu parceiro DJ Tom. O cara que começou com performático há muitos anos atrás. A galera da saudade curtindo Toca Tudo hoje. É muito bom e vocês com a gente. Alô, galera da Carroça da Saudade. Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. Dale, Felipe Cobiçado. Olha o Gravirã. Olha o Gravirã. Rabeta no chão. demorou, mas chegou. Rapida, rapida, rapida, rapida, rapida, rapida, rapida. E minha galera aí do Bola de Prata também tá todo mundo. Fala de menor, o homem do Queen. A venta no chão, a venta no chão, a venta no chão. Depois eu vou ir no meio da galera da Garrocha da Saudade bater uma foto com vocês. Vou com vocês depois aí, tá bom? Ela é o sinal. Acompanha o grave, prepara a nave pra jogar. E Doug, no chão, eu sei você que... Vamos fazer o rock daqueles hoje, viu, Doug? Chegou o momento e agora... E aí, Casablanca, Anca! Faz o teu nome, nega. É a sua chance. Eu vou ter parte hoje? Vai tomar banho de piscina só, viu? Não, eu tô te perguntando. Aquela bem passada, tu lembrou. Vou te emprestar mais 100 reais, só de ti. Aventa no chão, aventa, aventa, aventa no chão, aventa no chão. Quebra no chão, vai no chão, vai no chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. E a mulherada de repente homem pra porra nenhuma, ei. Começa a bater a bunda agora. Se não for, só você não vai. Chegou o mulherão da boa que você respeita. Tá louca, tá soltinha, tá pra onde? Só as mulheres bandidas vão dançar comigo agora. Sabe o que quer? Ninguém segura essa metralhadora de mulher. Agora deixa. Deixa ela, performático! Deixa ela! Deixa ela passar maravilhosa. E o quê? Rapaz, aqui é tiro. Rapaz, aqui é tiro. Ela quer? Rapaz, aqui é tiro. Queria chamar a atenção da galera da Carroça da Saudade aí. Pra vir aqui na nave comigo, bater uma foto. Eu quero uma foto com vocês, tá bom? Vou postar no Facebook mais tarde. Ela passa maravilha. Pode vir comigo, rapidinho. Ele quer curtida. Haja pedido pra essa foto aí. Fala, meu parceiro Adralinho. Tamo junto, ele e toda a galera aí. Da Carroça é festa. Um abraço de aqui no Cobiçado. Esse é brother, toda segunda-feira aqui com a gente. Bora, Darinho! Tirou meu ar, fiquei sem chão. Joga o bracinho pra cima! Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei. E agora? Isso é trip e som de dumbozinho. Fica no talentinho, quebra de latinho. Desce na ponta, o som desse pontinho. Fica no talentinho. Bora acalmar, bora acalmar. Ladinho, flexiona pouco ao som desse pontinho. Cara tá lentinho, quebra de ladinho. Flexiona pouco. Bora brincar de uma boa aí, gente, de uma boa. Cara tá lentinho. Todo mundo é amigo, irmão. Todo mundo é amigo, irmão. Flexiona, flexiona, flexiona. Felipe Cobiçado! Já acalmou! Um pouquinho! Já faz muito tempo que ela partiu. E essa vai pro Pato da Saudade! Ele e toda a galera aí com a gente! Alô, Pato, tamo junto! Junto! Eu fiquei tão triste, quase que morri. Compadre Paulinho chegou chegando! O padrasto do Júnior Netrizan. Esqueci. Ele tava lá pro aniversário da Amélia. Não ouvi. Lá no Cineral, meu amor. Essa canção. Eu lembrei do dia que você. E deixa eu mandar um abraço muito bacana aqui. Que eu era. Pra empresária fortíssima. Ingrid Bronze, você, o bronze mais top de Belém do Pará. Alô, Ingrid, esse é o hobby do teu coração. Olha a marquinha do Paulinho. Não chore, se eu não fui bom pra você. Já como do Brasil eu recebo hoje. Juro que foi um dos mitos, as lendas da aparelhagem. Queria. Das aparelhagens, por sinal. E aí, compadre Paulinho? Esse meu jeito de amar. Redentinho, para com a tua onda, rapaz. Eu pude deixar. Quer te mostrar, é? Para com a tua onda. Bora curtir na mania, pô. Não é mais nós? Bora lá! Esqueça tudo. Ingrid Bronze. Aconteceu. Um abraço pra você, Ingrid. Você é mim. Depois de muito tempo, vem curtir o Rob. Hoje é de seu grande amor. Você não pode negar. Galera do Bola. Não. De prata. O cara que comanda arterial 18. Pois você deixou marcas em lá do bom de taco. Vou conseguir. Ai, papai. Oi, oi. Por isso deixe de esperar. Já não dá mais pra suportar. Eu nunca tinha visto um Dick brabo. Quanto amor em mim. Ele parece um búfalo mesmo. A saudade. Esse Dick é igual caranguejo na peneira, tu é doido? Você foi. É Dick, calma, desgraçado. Você sair da minha vida. É igual um caranguejo amarrado, desgraçado. É muito brabo. Não entendi porque ele sai com um búfalo, ele parece um búfalo bravo. Fala, Bruno Verdelho, meu brother! Hoje eu vou sair pra procurar. E aí, meu irmão? Como é que é? Essa noite eu tenho encontrar o macaco da série. Já faz e o Majibu. Ele pulou de lado. Tu tá onde, Bruno? Ao lado esquerdo. Ele Valdiano. Ah, não corre, é, Bruno? Pra fazer. É, Valdiano. Só gosto. O que aconteceu contigo, Valdir? Só você que sabe achar o meu prazer. Olha o Anselmo. Nunca vi errado esse brother aí, viu? Passa distante de você. E o quê? Te amo demais. Não dá pra te esquecer. E aí, mano da saudade? Eu dava tudo mal. Traz o nome, traz o nome. Bate de parabéns aí, traz o nome. Se você quiser, me chama. Me chama, meu irmão. Eu dava tudo pra ti. Já não suporto ver o tempo passar. O golpe diz pra mim. Juliana, hein? Performático. E aí, cobiçada? E hoje é aniversário da Rafaela. Bora, Rafinha! E o camarote número 5 sendo domado por ela. É Rafinha. Pra fazer amor, só gosto por você. E aí, compadre Paulinho? Só você quem sabe achar o meu prazer. Felipe Cobiçado. Paulinho, a gente toca de tudo um pouco. E a culpa é de quem? Felipe Cobiçado. O Japa. Que culpa tenho eu? Junto com a primeira dama. De ser tão triste. Ingrid Bronze. Sem ninguém. A legítima do Bronze. Do lado. Que culpa? O tempo já passou. Ó, oh. Chuva terminou. E dia 7 de setembro. E nosso amor. Tem Robinson lá em Santa Luzia. Na piscina cubre. Tudo pode acontecer. E vai estar bolar toda a galera aí. Diante do Pampa Saúde, hein? Seu amor não vou querer. Não! Não, não, não, não, não, não, não. E toda a galera também no Forma e Saúde. Tenho eu. Dia 7 de setembro, Santa Luzia. De você. O Caveiro Cachaça. Ruim. A Mauara também. Caio Saúde. Uma galera bacana também da Carretinha. Mussuroca também. E a Saveiro Branco da de Neve. E Fone, já acabou o teu rock, Fone? Eu me esperei, você não me deu. Tá parando alguma coisa pra trás. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Galera da carroça. Pois o sonho se transforma. E aí, mano da saudade? Como é que é? E além do meu corpo, meu coração. Essa sequência é pra vocês. Ficar louco por você. Por quê? Aumentando ainda mais. A tentação. Bora, Doni. E Alan. É que eu já sei. Parte perversa. Como eu sou. Do quarteto do Chope do Jaderlândia. Junto com a comitiva da carroça festa. Mergulhar de cabeça na emoção. Me entregando pra. E o de menor. Tá aqui comigo também, um abraço de menor pra você, meu brother. E ele tá curtindo o cobiçado e falou: essa segunda tem tua cara, cobiçado. Eu não tenho medo de amar. Por quê? Mas tenho da solidão. Bora aí, Grid Bronze. Tão difícil pra explicar. Como é que é? Como é que é? Problema sem solução. Aí, papai. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. O que é, cobiçado? Vai! Eu não tenho medo de amar. Liberar o som. Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Bora, Jaba. Tudo é loucura. Eu nunca vi o japonês moreno. São coisas. Esse é o primeiro. Jaba da panelinha, o nome do cara. Vai pro lado, pro outro. E a galera da carroça festa vai dançando tudo, meu. Ela já chega bem cedo e me tira do sono. Todo mundo chega cedo no Caribe. Faz um chamego e me diz que sou seu dono. E aí, mano, dá saudade. Faz um jeitinho manhoso de quem nada quer. Olha o Danilo, hein. E o Pablo? Se eu acabar. Tá comigo doidando tudo, tamo junto! A mulher. Daqui a pouquinho, parabéns pra Bruna! Assim começa outra noite, paixão e tenda. Os Red Live. Os corpos rolando na cama, gostosa loucura. Da se ligar. Maldinho. Nunca pensei que fosse. Ui, vai ser Eugênia! Sim. Da revoltada do pop. Tá aqui comigo também. Sim, ela entrou de uma vez neste peito meu. E ela o quê? O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por... Fica! Briga com o mundo. Fica. Pisa no fundo do coração. Olha a situação da Vanessa aí, pombo. O que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão, fica perdido, aborrecido na solidão. Lá tem o pombo, aqui tem meu parceiro Peru. Alô, Felipe da Caju, equipe Bola de Prata, o Henrique e o Anselmo, referência é a Nani Deu, bicho. Beijo, que o beija-flor beija o néctar de um. Aniversário do Paquita. Sorriso. Ele falou que é duas semanas de rogue. Um simples gesto. Alô, Paquita, tamo junto. Um beijo, que o beijo. A farra continua. Néctar de uma flor. Olha o sorriso. Olha o Maiquinho do coqueiro. Palhaços, palha. Ele tá num caqueado com o comissário. Bora, Maiquinho, tamo junto. Choro. Ô, Naldão, chamado em busca de carinho. Fala que teu filho tá chorando. um choro, porque a alegria é tanta. Ei, chefa! Se é uma loucura, mas... Paulinho! Se é um pecado... No telão do Rob com o padre Paulinho! Serei mais um pecado... Além da viva das aparelhas... Viva para você! Oi! Se é uma loucura... O Betinho tá tomando todas hoje, né, Betinho? Se é um pecado... Hoje tem, hoje tem... Hoje tem gemidura lá na TV. Com você. E quem gosta de adrenalina? Amo você. Até parece que ele vai dormir. Eu amo. Ronaldão. Amo você. Vai na Ingrid e canta assim pra ela. Eu amo. Alô, Thiago Lima. Lima. Lima. Olha o rato, ou melhor dizendo, o caça-rado. E aí, meu jogador? Esse é o camisa 10 do Caribe. Quando eu pensei que eu tinha você, foi um sonho. O meu parceiro Japa, ele é Ingrid Bronze. Não ia perder. São considerados lá com meu irmão Michel, lá no Cineral. É duro acordar e ver que você não... A rainha das Marquinhas, referência no estado do Pará. Pra te recompensar, em São Capa. Alô, Ingrid Brunza! E você? Eu largo tudo por você, basta você me dizer. Chega o Meida, e comigo o rei da chapa. Vai ficar. E nessas horas... O pensamento do compadre Paulinho vai lá na Terra Firme e volta. Lá na Sueli. Lá na Lauro. Que eu vou te encontrar. E o quê? Te encontrar. Égua da música firme. Que gosta? É a galera da carroça da saudade. Vocês queriam, A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu radio. É com pólvora sem pólvora, peru. Mais pólvora! Daqui a pouquinho tem ela. O cheiro de pólvora ferve meu sangue. Quero acordar do sonho agora. Carroça é festa. Oh, desculpa, estranho, eu voltei. Valeu, negão, valeu, rondão. Céu. Valeu, Juliana. Ingredi. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo tem minha noite, como a noite vai ter. DJ Rafa Light, o Caio, o Cacideiro, o Sagabonagem. E a banda? Cheiro verde só amanhã no feijão. Ai, ai, ai, ai. Eita, cobiçado, machuca ele. Já faz um tempo que a gente não se vê. O nosso amigo gemido potente do Brega. Os potentes da área aí, ó. Outra coisa que eu quero te dizer. Vem. Fala, meu parceiro Alan. Meu coração. Ele do lado direito. Ao lado direito. E a primeira dama sempre ao lado dela. Ele falou é cobiçado. Delícia. Bora, Alan. O meu coração está tão louco. E eu já nem sei o que fazer. Com essa saudade que insiste em me maltratar. O tempo passa e eu não posso. Parabéns aí pra Nara Gomes. Você e Nara, parabéns pra você, sucesso, mais harmonia. Se na porta está aqui. A Nara tá de beijo hoje, né, Nara? Vem, meu bem. Bagulho doido hoje, viu, Nara? Coração me... Olha o meu DJ lá do Cumbu. Eu já nem sei o que faz. No camarote, tudo por conta dele. Ele fechou os 10 camarotes, meu irmão. Rico milionário. Coração está tão louco. Eu já nem sei. Fala, Wellington. Com essa saudade que insiste em me maltratar. Rafael Vela. Rafael Velá, é como te batizaram. É a Velá. Toma. Manda abraço pra ela, viu? Preciso de mais grog. E me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Por quê? Não pude evitar. Acorda, Irã! Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Hoje ele não dormiu. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco. Mas bocejando ele tá. E o quê? Por isso eu... Olha o garçom número um do Caribe. Romarinho. E essa vai de ele para o seu grande amor, Thelma. Com muito amor e carinho. Ai! Delícia! E o DJ que ele dá valor é o cobiçado do Pará. Felipe Cobiçado. Grita! Felipe Cobiçado! Bora, mano, da saudade! E o cobiçado vai pipocando tudo. Toma, cobiçado, machuca, machuca, machuca. Quanto tempo falta, eu não sei. Felipe da Caju. Só sei que falta pouco. Esse é meu brother. Só vamos sair 8 da manhã hoje. Tu me deu o meu tronco e pode sair. E ao virar as costas, esqueça de mim. E o Felipe da Caju pagou 5 combo pra ela. Aí, ô, mais 10 balde de corona. Deu uma pólvora pra ela. Aí, quando acabou o carimbe, ela olha na cara dele e diz assim: ei, Felipe, eu não. Eu não sou tua. Ai, de gaçar. Eu estou procurando um homem de verdade, que tenha amor sincero e não de falsidade, que não precise pagar pra me possuir. Fala bem baixinho no ouvido dele. Mas isso é coisa que você já não entende. Nós dois somos de mundos muito diferentes. Me dê logo meu troco e pode ser. Fala, Jamile! Que eu não sou tu. Ah, tu não é minha, não, então toma. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca. Ficou? Fiquei com ciúme. Esse é o cobiçado. Dali, Felipe Cobiçado. De amor por ele, me deixou doida, sem jeito e chorando. Aí quando tu... Se você fica com ela, eu vou embora chorando sozinho. Alô, Peru! Se você fica, eu vou embora triste pra sempre. Um, dois, mulher, esse é o Peru da Faísca. Caribe! Pra que você que já não me quer? Você entende o que é? Que és o meu homem, eu sou sua mulher. Uou! Você me ama outro rapaz, não me satisfaz. Vale, meu parceiro, vale tudo, mega real! Eu sei que sou. Deu uma confiança, mas não deu real. Cara, gente boa, o Caio, o Rafael e meu parceiro Wellington. Que carinho imenso que eu tenho por vocês, viu? Que aqui com o Mano Barreiro. Tamo junto, só na minha vez. Olha, minha gerente, vamos cortar a amizade, viu? O gerente Valéria, né? Não. Tem outra, né? Vem cá, mulher. Só que você tá na mídia, vem cá. E minha comitiva do Red Live. Tô aí com a gente. Galera que comanda o Jardelândia. A galera que comanda também aí. O Una. Em breve o novo Robson pitando no Ponte da Saudade, viu? E eu quero todo uma Red Live lá. Ó, oh, minha gerente Luciana, sempre gostando do Robson aqui no Caribe. Ela fala cobiçado, machuca, machuca com o coração deles, então toma! Você não deu valor no amor que oferecia você. E você? O meu coração chorou. Eu quero vir cantar de novo. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existe. E você? Isso aqui dá pra ser mais alto, vai, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena ver você. Aí você vai saber. Só presta, senhor. Eu não sei por onde começar. Meu diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Olha meu parceiro Henrique e meu parceiro Anselmo. Eles estão aqui com a gente no Caribinho, curtindo Robin, curtindo Mega Real. Wellington, dá um papo aí, dá um papo aí. Isso! Vim, Max! E aí, Inge? E aí, cobiçado? Manda ver! Vila Eletrizante, toda a galera Rio do Robson! E a gente por aqui! Vai! Caribe Show! É nosso, cobiçado! Tu conhece aí o Pato da Saudade? Tá aqui com a gente, obrigado. Esse não perde uma no Caribe, viu? Eu sei. E eu? Que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu juro, nunca mais. Gil eletrizante. Fala, Jefferson! E aí, galera do Caribe Show? Agora! E o pregaço começando! Vai! Fale quando acorda, fale se me amas, então fale, não puxa de mim. para não, não para não, não para não. E toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora cobiçado. Para um xiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri, quem não sabe vai aprender o que eu. E aí, Felipe Decaju, Felipe Douglas. Para um xiriri, lá no Barreiro. Você não precisa. Aqui com a gente é o Felipe Decaju. Dança, alô, Douglas. Quem não sabe vai aprender. Isso, cobiçado. Eu vou ensinar. Isso que é humildade, porra. Querere, a gente dança. Bruno Verdelho. Vou te dar um papo, viu? Coladinha em mim. Tu tem que fazer o japa no vinho uma. Ah, são dois passinhos. Pra te ficar invicto. E passar dele, viu? Vai gostar. Numa segunda-feira aqui no Caribe. Sim. Ele vai bater de frente com o padre Paulinho. Em mim. O compadre Paulinho também tá invicto também. São dois passinhos. Pra não perder uma segunda. E a... De rocha. Sei que você vai... Eu bato... Alô, Paquita. Obrigado, minha panelinha. Obrigado, japa. Obrigado, Bruno. Esses caras têm moral no hobby! Espetacular! E vai subindo, vai subindo, vai! Vai lá! Esse é o passo do xiriri, é fácil de aprender, sei que você vai... Isso que é humildade, porra! Vai descendo, vai descendo, vai! Vai subindo! E vai subindo, vai subindo, vai! E vai subindo, vai! Esse é o passo do xiriri, é fácil de aprender... Toma caqueado no Caribe! A noite vai ser boa, e tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço. Sou na Fricambá. Lá no Bora Bora, o pagode vai rolar. DJ Wellington do Mega Real. As meninas do Lapinha, dançando de calcinha. Garotas de programa, no locomotiva. Agito no ponto. Isso que é humildade, porra. Eu te prometo, amanhã eu vou ficar só. Vai. A noite vai ser boa, e eu? Tudo vai rolar. Tu rola pra pe... Jackson. Que elas vão estar. Fechou na pororoca e o calar. Paquita. O prega corre solto no Brasil de... Para, Felipe. Na madrugada rolando um brega. Rolando brega. Tupinambá, Bob Sonho, Tupi ia tocar. E o hobby não para. Olha o Valdian. Só vai que não toca a última. E eu? Eu te dei o meu amor e você recusou. E o quê? Eu fui um bobo. Louco, te amei que nem sequer pensei. Eu fui um tolo. E eu? Ei, nunca mais amar. Pra não sofrer outra ilusão. E você? Mas ninguém pode comandar o impulso do coração. Toma comigo! Hoje eu te encontro outra vez. Dizendo que quer vir morar comigo. Mentira, mentira, mentira, mentira. Tô parada! Loucura vai ser de novo acreditar. E o quê? Cobiçado. Alô, meu garçom Romarinho. Não posso te perdoar. Traz corona com o padre Paulinho. Ele não é o Vin Diesel, mas ele quer corona. Dá, dá, dá. Vai. Dá, dá, dá. Vai até seis no Chagoninho. Dá, dá, dá. Agora, agora. Se você me der todinha, eu vou te prometer. Nunca vou arranjar outra, eu só vou querer você. E passa a mão no cabecinha. Passa no corpinho. Segura. Cura no bumbum, agora põe. Olha meu parceiro Marquinho do Coqueiro, também tá com a gente. Na ponta esquerda, o homem. Ladinho. Manda o cruzamento, manda o cruzamento, cruza, Marquinho. Corpinho molhadinho, suadinho de prazer. Dá pra ela, dá pra ela, dá pra ela. Bora, peru, vem te embora, vem te embora. Isso, isso. Pra você. Você que gosta muito de beber. Qual é? Fim de semana é um barato, pode crer. Serve pra matar, tipo escol. Mas você tenha cuidado com o famoso Rupinol. O Rupinol é uma droga perigosa que a gatinha usa para lhe roubar. Junho. Quando ela bota no seu copo, você fica rupinado. No final, você é roubado. E ela te chama. Ela. Ela te chama de céu. E depois, cobiçado. Ela leva teu anel. Não, não, não. O anel é ao lado. Te chama de pão. Ela leva teu cordão. Ela te chama de amor. Vai sentir é muita dor. Ela te chama de meu bem. e leva tudo que tu... Olha o Maico da 14! Ela leva tua carteira. Ele, meu parceiro, skate. E leva até tua pulseira. O Rupinol é perigoso. E junte. Não levanta da cadeira. Alô, Ingrid. Alô, Ingrid. O serviço está pronto. E depois? Estás todo depenado, otário. Tu é! Aí me tocam se sapato levaram. O Rupinol é muito ingrato. E antes, antes? Porque antes de tudo isso. Pra ela, pra ela. Pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. DJ Felipe Cobiçado. Eu? Tudo pronto. Bora, peru. Tá na hora do show. E vai fazendo o caqueado, caqueado. Faz o caqueado, faz o caqueado. Um, dois, é agora. Alô, compadre Paulinho. Minha GDA. Olha o Gustavo, tá comigo e doidando. Doidando, doidando, doidando. Alô, Gustavo. Me contaram que estás arrependido. De vez em quando ainda perguntas por mim. Ai, quem dera que isso fosse verdade. Pois só Deus sabe que não vivo mais sem. E agora? E agora? Posso te encontrar a qualquer hora. Só não sei como. E você que achou duas chaves? Traz aqui no comando de recompensa, viu? Ela diz tudo que eu sinto e fala o quanto eu sofri. Agora só espero você decidir voltar. Minhas canções pra te pedir que não esqueça o nosso amor. Yeah. Que nessa festa, se quiser me encontrar, no momento estou curtindo com a galera GDA. Eles me fazem sorrir junto com o Super Pop. Pois é só a guia de fogo e a GDA pra me esquecer. Fala, Wellington! Dá um papo aí, meu DJ, que é o DJ. Pura, pura, pura. Pra cima, pra cima! É daquele jeitinho esse hobby no Caribe. Vem curtir o embalo desse som. Que eu... Vem que eu vou te mostrar. Tu tá onde? Tu tá onde? Dali, meu Robin! Robson! Espetacular! Luxuoso já que sou! E de segunda a sexta, tem o programa do Robson na Metropolitana FM. De 5 às 6 da tarde, Batidão do Robson. Programa Batidão do Robson. Um show de músicas do seu rádio. É Batidão do Robin. Robin na Metropolitana. Robson Laçadores. De segunda a sexta, de 5 às 6 da tarde, tem o programa Batidão do Robson. Na Metropolitana FM. Você aqui, eu não vou resistir. Vem curtir. Dali, Felipe, começando. Já tô na área. Bora endoidar, bora endoidar. E quando, E eu. Logo você te guia, me apaixonar. Foi amor à primeira vista. Agora só quero te amar. E você me conquistou meu corpo. Fala, Marquinho Bad Boy, o homem que comanda o índio canibal. Sentir você viver. Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. Bota pra girar. 3, 2, bora! Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Faz o S, vem pra cá. Esse juninho arrastando a multidão que não para de chegar. País que fumar. Nós vamos ensinar. Joga a mãozinha direita, depois a mãozinha esquerda. E cruza os dedinhos pro céu. E joga o laço sobre a cabeça. Joga a mãozinha direita. E depois a mãozinha esquerda. Cruza os dedinhos pro céu. E joga o laço sobre a cabeça. Cabeça. Fala, Maiquinho do Coqueiro! Mas se eu só vai que eu não toco a última. Senhor, você é pra mim, deixo você partir. Alan, sei que não posso te prender. E agora, agora, agora, agora, agora. Uma sequência de marcante diferente. Viviane, batidão. Cobiçado. Felipe Cobiçado. E quem gosta é Ingrid Bronze. Vou voar no infinito. Vou te falar. Você deixou uma chave trazer aqui no comando, viu? Tem recompensa pra você. Voar no infinito. É marcante na tua cabeça. Mas eu quero essa daqui, essa daqui. Alô, Paquita, alô, Paquita, alô, Paquita, alô, Paquita. É o teu aniversário, o Rock não para. Ele falou, cobiçado, vai ser 8 dias de rock, meu irmão. Essa é a padrinhação. Não, eu vou no rock, eu vou no pop, eu vou no croco, eu vou no Mauro, eu vou no Mega Real. Eu vou curtir todas. Vai ser 8 dias de rock, papai, papai. Segunda-feira, mais top, mais top, mais top, de Belém do Pará. Hoje eu tô solteira. É segunda-feira. Hoje eu tô solteira. É segunda-feira. Hoje eu tô solteira. É segunda-feira, segunda-feira. Fala, Caio Caceteiro. E meu irmão. Hoje eu sou o cobiçado. O seu desprezo, o seu descaso. Isso faz me sentir como... Calma, vou te dar um sinal. Procurando flores. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? O macaco e meu parceiro Lourinho da Rex. Alô, macaco. Sou um super-herói. Tenho sentimentos. Aqui eu temo que o Paulinho viu o búfalo do Marajó dominar tudo no estado. Oi, você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tô menina quando eu conto. Seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. Tu sabe, Michael, tu sabe? Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina não se desapareceu. E o Valdian dá valor. Outra alguém, seu olhar pra lua. Corpo, defeitos de paixão. Olha a ruiva, vai loucura. De... Fala, Selma! Então você diz pra mim que te amou! Ô, menino, para que esse negócio, para que esse negócio, para que esse negócio, para que... Para que esse negócio, esse negócio de tudo! Para que esse negócio, para que esse negócio, para que esse negócio... Aqui é liberado tudo, tudo, tudo, tudo! Que negócio é esse, meu filho? O caqueado do performático. Aí, Mano Bel, quem tá doido que se segure, porque a festa vai começar, meu DJ. Começa na feta, feta, feta, feta, feta, feta, feta, feta, feta, feta, feta, feta, feta. Ah, tu tá cansado, performático. Ah, tu cansou, boi. Cansou, boi. Tu cansou. Tremendo, vamos tremer. Que você me deu momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo, hoje eu vou sair. Quero me divertir, hoje eu vou curtir um novo mega hobby som. Felipe da Caju, no novo mega hobby som você vai se apaixonar. É o Mega Robson. É o cobiçado, é o Júnior Performático. É o Mega Robson. É o show, meu amor, pra você. É o som, manda tanto para digital. No novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É. É o Mega Robson. É o Mega Robson que comanda o caído. Só clássico. Muito obrigado. Juntos, já pode beber, viu, Piro? Se a tua agonia era essa. Quase toda a minha vida eu te esperarei. E nos seus olhos ainda existe amor. Seu... Valeu, Piro, valeu, Marcelo! Ei, o Faísca e o Fumaça do Robin. Vida eu te esperarei. Se me dá conta, eu regresso. O Macaco da TF. E eu confesso. O Lourinho. Quero que o perdão seja sua mente. Da Rex também, todo mundo. Eu sou sincera, eu te prometo. Não me olha depois que abrir essa porta. Aí te digo, se for não volta. O aniversário do Paquita de setembro. O Ramon também tá com a gente. O Pílulo Azul. O Ratinho, né? É o Rarinho, é? Alô, Rabirinho. Eu queria te ver. Deixa eu mandar um abraço muito bacana aqui. O embaceiro Sugueiro e o Metralha. E a sua comadre Sassá Gomes. E a esposa Lana Rafaela. Pagode de. Vai. Alô, Lana Rafaela. Vai botando tudo, mulher. DJ, lembra dessa? próximo. 007. No braço esquerdo vai ter o sax do Rob. No braço dele. Não consegui dormir, toda hora pensando e falei. Não ligue pro meu, eu sabes que ainda. Compadre Paulinho, que eu passei no conversador. Exagerei no risco e briguei com você. Quando acordei, parei pra pensar. Agora peço desculpa. Cobiçado. Se eu não vivo. Está! Está! Está! O gerente. Que não me esqueceu desse passado. Quando apaga, foi sofro tanto por você. Sofro tanto por você. Tu quer? Te quero. Ah, tu quer, tu quer, tu quer. Fruto sexual. Com ele vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não. Vida galera do Bola de Prata! E a nossa amizade continua! Toma, toma, toma! Banda Amazonas! DJ Moisés Computador! Não existe, não! Não existe fronteira! Não existe barreira! Que eu não possa caber! Não, não! Não existe nada, somente Deus! Somente! Pra nos separar! E a gente se ama na cama, ou na lama, ou na lama, ou na lama. Vai, vai. E você? Vai começar! Agora, agora, agora! Paquita. E aí, Felipe da Gaju? Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. Era quase escravidão. E o pato da saudade? Como um rei. Bora, pato! E eu queria estar ali. Aqui já tá igual um zoológico. Lado, é pato, é peru. Tinha onde ir. É doida. Eu sou. E o Betinho Promoções ao lado direito. Ao lado direito. Junto com o compadre Paulinho e a Ingrid de Bronze. Prepara pra Maquita. Ao lado direito. Alô, Gustavo! Cobiçado! Fala o Wellington, fala o Wellington, fala o Wellington! Tá aqui presente também toda a galera reunida com a gente aqui hoje. Curtindo a segunda-feira do Caribe. Olha pra tua esquerda aí, cara. Isso aí é o Valdian da panelinha, viu? Rico milionário junto com a galera. Vem cá, Valdian. Traz o nome da galera que aqui todo mundo tem moral. Tá meu grau, tá meu grau. Esse é o hobby de todo mundo. Esse é o hobby. Ataque soviético do meu parceiro. O Pari Pari de Betinho. Agora se formou o trio. Piru, Marcelo e Betinho. Junto três. É Betinho, é Betinho, é Betinho. O Maiquinho do Coqueiro, o homem da Mobster, tá aqui comigo, abraço, garoto. O vereador do Coqueiro, hein? E ela? E deixa eu mandar um abraço muito bacana aqui. pro meu parceiro Japa e a primeira dama Ingrid Bronze, o legítimo Bronze Top, o Marte, The Number One, o Tiberi do Pará. Alô, Ingrid Bronze, tu tá no hobby, mulher. Uou. Já fiz um! E Chapa, tu tem moral, viu? Quatro, já fiz um! Prepara tudo, vai! Olha o gordo do coqueiro! Também tá comigo e doido! Comigo e doido! Escuta. E a produção? E a produção do Robson? Cobiçado. E o quê? E a distância? Tá como? Estou ficando louca, ainda te espero aqui. Amor, não esqueça de mim. Era um homem de mentiras. Na cama eu fico louca, louca. Na cama eu fico louca, louca. Rolo pela cama, cama. Pensando em nós dois. Pense em nós dois aí. Banda Puro Desejo. Tava ou não tava, hein? Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Quando as balas de mato são todas confia. Logo vem o sufoco. Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. Tudo que é bom dura pouco. E aí, Piru? São todas confia. Logo vem o sufoco. O Piru bate no Robson. Minha amiga, se eu te der uma chance, vai fazer de novo. Calma, Pato, calma. Quantos braços vai fazer? Mega Robson. E aí, comissado? O robô mais lindo do século chegou. DJ Felipe Cobiçado. Vai lá. Pra se falar de amor. Tem que se amar. E eu? Eu já vivi o amor. E posso falar. E nessa vida? Tudo que eu quero é me refazer. O que ela quer? Eu não me vejo mais me entregando a outra. Você feriu meu sentimento. Não fere o sentimento dela, não! É agora! E toma, saudade. Ele tá aqui no Robson. Já manda um abraço muito bacana aí pro Biel lá da TV. Tá mó falando no Robson. O Dentinho saiu doidão daqui brigando. Tamo junto, Buiu. Isso é você. Sem você, o luar. vai pra onde? Vou te encontrar onde você está. Que não vem me... Olha o peru! Gru, gru, gru, gru. Vou começar a subir, vou peru gritar. Sempre esperei pelo teu carinho. Estou em busca, será que vai me perdoar? Você me deixou e minhas dúvidas buguei. Espero que um dia você possa me notar. A sua volta só você não me nota. Será que é amor? Aonde ele chegar? Raíssa e Júnior, pra fazer você dançar. O Wellington, depois tu vem aqui, viu? Cadê o Wellington? Sentindo. Sempre esperei pelo teu carinho. Estou a te buscar, será que vai? Sem doidice. Foi tu. Mas a gente conversa, viu? Só pra emendar. Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Procurava por alguém. É nóis, te bate. Esse amor, mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar como eu quero. Não seria nem o meu. É o do Júnior. Tu não conhece o Júnior. Fico bravo. Toda noite choro. Desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei. Agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei. Como não lembrar. Eu sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. É indiscutivelmente Splash Panda. Olha o skate da Valente. Skate da Valente. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria. Ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado. No controle o Valdian. Da nave do som. Estou angustiado de ver a meu lado. Junto com os empolgados, com o outro no salão. Dançando com emoção, uma linda canção. Aquela que matou. Só lembrei o bairro. Me dói a consciência de ver a consequência de não ter lá comigo, mas com meu coração. Maiquinho. Maiquinho do Coqueiro. Receba. Mente. Ao lado. Você se machuca. E o gordo. Tumas. Porque simplesmente. Final do Robin no Caribe. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém. E quem gosta é o Alan. Ser meu amor. Baby, vem me. É só na mão de uai. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. E meu parceiro Michael da 14. Lembro de você. Registrando de melhores momentos no Caribe. Meu, esse tem moral, hein? Sei que te perdi. E aí, Michael? Sei que te perdi. Falou que vai estourar todos os cartões. Todos os cartões. estrangeiro atrapalha na mãe. Bunda, uma dança. Dança Caribe. Eu necessito que entenda de uma vez. O amor que sinto é imenso e verdadeiro. Só dessa vez, pense em mim. Pense e verás, não acabará. A partir de hoje, tenho certeza que... Não, tu não vai em todas. Falou. A partir de hoje tu vem só no hobby, tá bom assim? Então, Bruno. Os sentimentos não dependem de meu corpo. Então, brota que é nós, diga sabe. Gordo do coqueiro. Talvez pense em mim. Pense e verás, não acabará. Manda abraço, Rob Gol da panelinha. Mas meu brother, parceiro. É a realidade. Pipoca o CD do cobiçado lá em Santa Catarina. Vai. Eu só vejo nós dois. Fala, Ingrid Bronze. Penso que fui culpada, mas ó, oh. Fica comigo. Meu amigo Jabba. E a marquinha número 1. E a primeira dama, Ingrid Bronze. Olha o Japa, olha o olhinho do cara. Esse tem moral no Robson. E o cobiçado. Tamo juntos. Que o mundo seja contra. Deixa a aparência, isso não faz sentido. Escute o que tem aqui dentro. Ele com o padre Paulinho. Espetacular. Robson. Mega Robson. Dá-lhe meu hobby. Pra se falar de amor, tem que se amar. Felipe da Caju. Eu já vivi um amor. E posso falar. 72 horas é o lado do hobby. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregar. Valeu, Alan. Você. E a primeira dama ao lado. Tu tá onde, hein? Ao lado direito. Ah tá, pensei. Não quer mais. Aniversário do Paquita, papai. Você feriu meu sentimento. Rock de rico milionário. Não. Ao lado direito. Sei, outro amor vou encontrar. O quê? Outro amor. Esquerdo. Ao lado direito. Ao lado esquerdo. Ao lado direito. O rock não para. Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. E você? Eu tão boba acreditar. O Valdian. Sim. O Marquinho do Coqueiro também. Uma galera bacana aqui do lado esquerdo. E doidando o cabeção. Machucou. Tomando torres, hein? Não. Já foi pra mais 5 de 5 garrafa de uísque. Porque já... Por conta dele! Já veio o gordo, eu vou adivinhar um outro. Se você nada marcou. Os meus sonhos que eu só vejo. Eclipse ou fenômeno. Você não me merecia. Então. Tampouco o meu amor. O Wellington quebrou o cabo do microfone, se diga assada. Meu coração conquistou. Muito forte. Eclipse ou fenômeno. O bola, porra. De Dinaldinho e Eduardo. Camisa 10, vou esquecer da bola, porra, tu é doida? Eclipse ou fenômeno. Estou camada de amor. E o quê? De Dinaldinho e Eduardo. Olha o cobiçado, olha o cobiçado, não para não. Ao lado direito. E a nossa última no Caribe. Valeu, galera, tamo junto! A tua decisão está tomada. Te vai a algum lugar. Quem sabe onde irás e com quem estarás. E meu parceiro Maiquinho, o Valdian da panelinha. Aqui, ó. O vereador do coqueiro, hein? Alô, Maiquinho! Esse é brother do cobiçado, tá no hobby no Caribe. A segunda mais top de Belém do Pará. Se tu te dás, sabes que fica um ano a ponto de morrer. Ou ver essa distância sozinho aqui. Se te vais de mim. Se tu te vais de mim. Alô, Marquinho, Bad Boy! Se tu te vais, a vida não será nunca o que antes foi. Te juro que feliz jamais por você. Se te vais de mim. Se tu te vais de mim. Se tu te vais, no amor de mim, eu não serei feliz. Não, te não. E não! Se tu te vais de mim. Dá-lhe meu hobby. Mega Robson.